Hey Panic Room, good vibes from Brazil for you. Thank you for the good vibes you are saying. Thank you. Hey, Panic Room, thank you very much for the good vibes. Obrigado, maninho. É, maninho, aqui é português de Brasil. Cadê? Você tá na Califórnia? Are you in California? San Diego? Los Angeles? Or San Francisco? Tá ligado? Ih, cara, a gente vai fazer um carimbó agora, mais ou menos. Segura aí. Segura a marimba aí, mano. Ô, maninha, né, velho? Panic Room, não dá pra saber. Cadê? Deixa eu ver aqui. O que eu faço? Vou parar esse som aqui. Parei. Aí vou baixar, pegar um... O problema é que essa base de carimbó que tem aqui... Não, são. Eu cortei. É. Eu fui cortando. É. Ó, tem tipo uns aqui, ó. Deixa girar os. O agogô, sabe? Mas por.